Cidade 3729, tráfego avistado, ele ficou 1-0, vento 1-0 graus no 7 lanches. Difusão 10-729 web. 6327, decolado aos 41, no chame controle 120, decimal 8. Fazer. Controle Salvador, Oxenéa 6327. Na 6327, contato radar, subol 240, direto Leda. Direto Leda, ascensão 240, Oxenéa 6327. 5-10 no zero, ajuste. 40, 35, 10 na zero. Cadre 217, reduce speed 210 knots. 210 knots, cadre 207. Onda 092, desça para 2000 pés, esquina H, onda 090, autorizada a sinal ILS. 0, autorizada a sinal ILS, fono 012. Espera, temos a nave, já passou externo para pouso, onda 0. Prossiga. A decolou de Vera Cruz, encontrou de Vera Cruz, está mantendo 10 com a bordo. Código alocado é o 0165, com o meu escabulado. Tem que soltar em condições usuais 506. Reporte passar através do farol da barra. Através do farol da barra, bravo. Salvador, boa tarde, vai do 5729, tá? Web 5729, prossegue Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 5729, já. 2-0-1-0, gol no 3-9. Gol no 649, após o Boeing da Gol da companhia. Pousando 1-0, Lima tem cabeceira. 7 após o pouso, da aeronave da companhia Lima tem para o meio passado. Lima 3, 2, 7. Prossiga. A modificação de nível para 180. Aguarde. No 396, no sala 4, 5, livre direito, chame solo em 121, mesmo ao nosso. 209, boa. Neto e Léo. 180, direto e Léo, 0327. No 649, vento 090 graus, 1-1-9, livre decolagem da 1-0. Atualizando decolagem, boa, no 649, da 1-0. Chanel 6329, boa tarde. Após a rolagem do Boeing da Gol, só tem que animar a cabeceira. Pode. 2217, descend 2000 feet, VNH 1010. 2000 feet, can you confirm the restriction payload position? That's right. Direct 2000 feet. Romeo 49, decolado aos 47, chame controle 120, bom voo. 208, grave do Romeo 49. Controle Salvador, voo 1649, passando 1500 pés. Romeo 49, contato radar, voo 240, saída da El. 240, saída da El, voo 649. Continua 6327, chame Recife 125, ONU. 251-6327, obrigado, bom trabalho. 396, na escuta. Considerando a autorização anterior, o senhor vai ingressar a Juliette e após com curva à esquerda para o pátio 3, a posição é a 8 do pátio 3, ok? Ah, é 8 do pátio 3. Então, Juliette, direto do pátio 3. Não, foi o meu mesmo. Eu indiquei 8 do pátio 1. Ah, tá ok. Então, eu vou fazer o retorno aqui. Obrigado. Decolagem, dona Zero. Autorizado a decolagem, dona Zero, 63. Salvador, uma boa tarde, é o 5241. 5241, prossiga. Estamos tendo a nossa partida, só os minutos da próxima. Mas quando eu puder, pode olhar para a gente no nível previsto pela, pelo plano de vida. E a saída, espero que tenha passado melhor para a gente, eu agradeço. Saída é a Apo Conquista, só um minuto para a costa. Ah, vou conquistar, graças. Alô Salvador, boa tarde. Então, 3 zonas, 105, centro da Serra, próximo da Costa. Já confere esse número 2 da Copa Guarda. Guardando, pois é. Pegou 1-0-1-2. 1-0-1-2, boa tarde. Essa é a aproximação. Reporte baixado de travado. Quase 1-0-1-0. 1-0-1-0, reportará baixado travado. Chamei 6321, decolado aos 5 horas, chame controle no 2028. 208-6321. Foge, carro meu. Ah, árvore, grato, grato. Olá. 321, boa tarde, contato radar, suba ao 320, sai da árvore. 320, árvore. 100 graus, não meia noite. Ok, trem baixado e travado, o voo 1-0-1-2. Tá pronto. Autorizado, rotário da Conquista, nível 200, decolagem 1-0 com curva direita, perfil de saída ABO, após direto destino. Acena no transponder 5566 e o controle aperta em 1-2-0-2-8. Autorizado 200 para conquista, vai decolar da pista 10 com curva direita, saída árvore, transição conquista. Transpondo 5466, o controle operando em 1208, 5241. O transpondo é 5566. 5566, tá ótimo e pronto, feedback, acionamento no pátio 3, trip 5241. Trip 3155, pronto, 4. 3155, pronto. 3155 autorizado, São Paulo, Guarulhos, via Pêndulo 44, nível 340, decolagem da 1-0 com curva direita. Perfil de saída da El, Leda, após Eudes. Acionando transponder 5546, controle da PRN 120 decimal 8. Está autorizado o Guarulhos 340, pelo Correio do Luto 44. Decolado 190, controlando a curva direita, saída da EL, meio da EUD. Transponder 5546, controle 208. Correto, é o pronto pushback, acionamento na posição 09 do Pat 1. Então, 3155. Demorar, 3155. Commodore Tower, good afternoon, town 3217, establish LS, X-ray 10. Town 3217, good afternoon, I have been assigned to continue approach, report the landing gear down in the lock. Gear down, lock it, town 3217. Roger, continue approach, report to runway vacated. 3217. Zona 012, no solo 54, livre direito, chame solo em 121, decimal 9. Direita do Zona 9, solo, gol 1 na 012. Salvador, uma boa tarde, gol na 012, tranquilo, você escuta? Gol 1 e 1, clear to land, runway 10, turn 2217. Solicito que entre em contato com a companhia e junte em ferro. Mativo, aguardará na Juliette. Antes de graça, Juliette, confirmar a posição, já chamo o telefone 09. Vai ter posição antes da Juliette, portão previsto é o 09, está ocupada. Relativo, senhora. Ground at 5 and 6, turn your right, contact the ground at frequency 121.9. 5 turn, 121.9. Salvador Ground, 3217, contending Echo. Then 3217, taxi via Alpha Kilo, April 3, gate 210. Alpha Kilo, gate 10 on April 3, 3217. Salve Gol 1012. Prossiga Gol 1012. A companhia coordenou com a nossa equipe de aeronave, está no 9, está para sair. Então a gente aguarda aqui no São Juliette, aí é a sua autorização. Tá, só para informação, a aeronave não solicitou nem pushback ainda. 0-9-2. Eco Zulu 9M, prossiga. Pode estar, passaria do 2263. Chame 6321, vou chamar Recife, 1260-1288. 260-1288-6321. Controle de Salvador, Kilo Kilo Lima, está 1 minuto para o lançamento. Estaria o lançamento, reporte para a descida, o Kilo Kilo Lima. Ciente, repassar a descida, Lima. Passa agora o táxi, eu vou 3217, maintain position before to enter April 1. We'll hold position before entering April 1, 3217. Voltando. Liga, Gol 1-2, 1-0, 1-2. Alguma chance a gente conseguir pro gate 9, o Sam tá empurrando lá, se ele empurrar um pouquinho mais para trás, a gente consegue entrar aí, minimiza o nosso atraso na saída. Só um minuto que eu vou coordenar com ele e já volto com o senhor. Ok, muito obrigado. O 3-5 já chegou de onde dar um puxado mais para trás aí, do colega já no 9. Grata. Gol 1-0, 1-2, ingresso em Juliette para o portão 0-9. 0-9, obrigado. Muito obrigado aí, do, aí da coordenação aí do solo, obrigado. Obrigado, bom gosto. Obrigado, igualmente. Essa posição 10 também é possível? Sim, para o solo. Alfian, que é o número 2 para a copy, aguarde. 10-3-2-1-7, holding position. Maintain position, 10-3-2-1-7. Maintaining position, 10-3-2-1-7. Marco de Lona, vem para o solo. Alfian, meia diário de saída de Alfian. Não tem condições, não. Patango, Eco Zulu 9M, confirme o parte e a pista aqui da cola. Novembro, autorizado, Serra Novembro, Tango, Foxtrot, nível 085, decolagem da 17 com curva à direita, corredor Axé, recitando meu país até o farol da Barra, CNN Transponder 5547, controle APR 120.8. Certo, acionamento táxi, decolagem, torre 1 na noite, decimal 95. Eco Zulu November. Volse desta 4100. 4100, então 1995. Gente, autorizado, repórter na Papá. Um pouco de espera da Papá. Solução Doutor 3155, está pronto para o táxi. Estamos com 4 horas e 10 de autonomia, alterando Galeão, 172 a bordo. TAM 3155, está autorizado até o ponto de espera via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre, em 118 decimal 95, ajuste na 0, 10, bom voo. Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera chamar a torre, 3155, 10, 10, boa tarde, boa tarde. Romeu Lima, Alfa e Yankee, pronto, 4. Justamente o, a pista que de decolagem. Esterizado Serra, Novembro, Novembro Uniforme, via Upper Zulu 1-0, nível 2, 8-0, decolagem da 1-7 com curva à direita. Perfil de saída da El Leda Bridge. Acione no transponder 5560 e controle a fé em 1-2-0-8. Unos, é para estabilizado, passaria do 2263. Alemão, só estou confirmando o nível 280. Confirma, Selby. Estacionamento, táxi, decolagem, torre em 1 na noite, decimal 95. O Lima Alfianc. Paulo Salvador, boa tarde. Estacionamento, táxi, decolagem, torre em 1 na noite, decimal 95. Lima Alfianc. 3217, ingresse na Pátio 1 até o portão 10. Portão 10, 3217. Solo 35241, está na parte 3, box número 5, para puxa e estacionamento. Podendo que a petição é porta táxi, o 35241. Livre puxa, vai se portar para o táxi, 241. TAM 3145, pronto cópia, Galeão 360. Gente, autorizado, Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10 até SMAP, após Lúvito e após conformata do plano. Decolagem da 10 com curva à direita, perfil de saída da El, Leda Bridge. O transponder é o 5570, controle opera em 120 decimal 8. 100 graus, 17 nós. Decolagem da 10, tá 3155. É correto, eu me pronto, pushback e acionamento no portão 04, 3145. Camara com o nome. Novembro decolada ao 06, mantenha o nome do pé no corredor até a liberação do controle. Chame o mesmo em 120 decimal 8. Suba visual. Confirma o dia que ele foi autorizado. ser aceitas a faixa direta na minha escuta, não vamos? Está presente, autorizado direto, Teixeira. Já autorizado a sessão 05, senhor? Afirmo. Livre a sessão 05, Teixeira de Freitas, 0019. Controle Salvador, TAM 3155, decolado da El. Bom dia, TAM. Mantenha reto até passar 3000 após voa lenta, TAM 3155. Mantenha reto até passar 3000. Depois voa lenta, TAM 3155. Autorizado até o ponto de espera via Pati 1, Indy Alpha, no ponto de espera vai chamar Torre 118, decima 95, vai xixi no 0, 1 a 0, bom voo. Fica 241, confirma isso, por gentileza, PLB. Yeah. 1755, boa tarde, bom, que desça 4, 110, 110, ou 1755. Entendeu, bom, que 4000, 1000, 1755. Tudo correto. Certo. Gol 1925, este é o controle. Estamos lhe reautorizando para 2000, também via Bonf, está livre da restrição em pelo. Chame o localizador. Preparo 2000, livre da restrição em pelo. Vai reportar o localizador, gol 1925. Malfianque, hoje no 0110, reporte na Babá. Solo Salvador, boa tarde, é o Oceaner 6314, informação Sierra. Passa aéreo 2263, tráfego avistado, cuja aproximação, reporte baixado, travado, ajuste 1010. Já está embaixo, travado, passaredo. Passaredo 2263, tráfego avistado, livre pouso no 1010, vento 1000 graus, do noite nós. Livre pouso, passaredo. Afirmativo, prossiga. Autorizado Petrolina, nível 340, via Upperzu 20. Decolagem da 1-0 com curva à esquerda. Perfil de saída Momo, Flock. Acelerando transponder 5573 e controle PL 120, decimal 8. Oceaner 6314, autorizado ao nível 340 para Petrolina, Upperzu 20. Saída Momo, transição Flock. Transponder 5573 e o controle 120.8 para o Oceaner 6314. Oceaner 6314 está correto. Confirme por gentileza o portão que você se encontra. Confirma, é o número 5. Sente grato. Chame pronto para o feedback e saneamento. Chamará.